testemunhe que o nosso Deus é Jeová Jirê, o Deus que provê. Aleluia! Subirei ao monte da adoração pra oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor. Nada eu tenho falta. Que crê nisso, levante suas mãos e diga: em suas mãos. Quantos aqui creem no Deus que provou?